Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. A Rádio TV Mundo Novo apresenta o programa Três Orelhas na Estrada. Um programa que só toca shows exclusivos. Gravações feitas direto da mesa de som. Rádio TV Mundo Novo. Vocês vão ouvir Nando Reis cantando Bob Marley num cassete de 1988. Oh, Rádio TV Mundo Novo. Yeah, man. É, esse foi Nando Reis, uma banda incrível. Grande, gigante Brasil na bateria. E vamos em frente agora. Vamos ouvir The Rockers, a banda original de 1978, 40 anos depois, num show comemorativo aqui no Brasil. Rastafari, você ouviu The Rockers num show exclusivo em 2018. E agora vocês vão ouvir Funk Como Legusta, Paula Lima e Jorge Benjor, gravado no Bourbon Street, no ano 2000. Uh! babando lá em cima. Alô, Paulinho! Samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. E aí, aí? Oh, oh, oh, Maria, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E todo mundo, todo mundo. Oh, Maria, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mais que nada sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu e universal. É samba de preto branco, samba de preto dor. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Samba de preto velho, salve simpatia, samba de preto tu. Samba de preto. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. No sapatinho, agora. Que swingueira, hein? Entre em contato com a Rádio TV Mundo Novo pelo telefone 998247909. Repetindo, 998247909. E agora, continuando o programa Três Orelhas na Estrada. Tirem o tapete e arrastem os móveis. Espaço para dançar com Fernanda Abreu, no Bar Opinião, em Porto Alegre, em 2001. Boa noite, Porto Alegre! Jorge sentou pra assar. que eu também sou. Eu sou da sua companhia. Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, e nem mesmo um pensamento eles possam ter para me fazerem mal, porque eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge. Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, tenham mãos e não me toquem, tenham olhos e não me vejam, e nem em pensamento eles possam nos fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e espadas se quebrem Jorge, Jorge é de Capadócia. Salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge. Você vai ouvir aqui shows exclusivos. Quem quiser pode levantar pra dançar. Todo mundo dançando, vamos lá. Você está ouvindo o programa Três Orelhas na Estrada. Vamos lá, rapaziada, todo mundo dançando. Vamos lá, rapaziada, todo mundo pulando. Vamos lá, rapaziada, todo mundo dançando. Dançando sem parar. O swing, o brasileiro é do baile, o brasileiro é de festa, o brasileiro tem carnaval no sangue. É, tem carnaval no sangue. E deixa solto essa bundinha, deixa solto esse quadril. Solta essa bundinha, solta esse quadril. Deixa solto essa bundinha, deixa solto esse quadril. Solta esse quadril e grita: Brasil, Brasil. É o quê? Brasil é o país do swing. Brasil, Brasil. Brasil é o país do swing. Brasil, Brasil é o país do swing. Brasil, Brasil. Brasil é o país do swing. E vem comigo dançar em Belém do Pará, na festa aparelhagem. Pinampa. Vem comigo, vem dançar o reggae do Maranhão. A toa regular. Vem comigo dançar o forró bem cearense, o reggae do surfista Catarina. Vem comigo pra São Paulo, vem dançar na Liberdade, se acabar na festa funk japonesa. Que beleza. Vamos pra Bahia, se acabar na rua. Aí Margarete Menezes. É Timbalado e Leiaê, cantam mais de uma vez. Timbalado e Leiaê, e vem comigo dançar o Mangue Beach Recife. Vem comigo, vem dançar o rock funk do Ocidente. Vem, vem, vem, vem. Vem comigo, vem pro Rio de Janeiro. Cidade do swing sensual demais. Toda esquina samba funk. Vem pro Rio de Janeiro. Terra de Malboro, rei dos bailes. Big mix total. Big mix total. Se acabou, hein? Se acabou de dançar com a Fernanda Abreu. E agora a gente vai ouvir um show do Otto com o Ganja Man quebrando tudo. Queria mandar também aquele axé pro axé. Tamo junto logo mais. Vai, Otto! Se me quer que se acontece a carro a rua Landimar de me credi se me que desavi Por leu e quem se legala de louco Legalize low, legalize low. Se eu me que se acontece a carro a rua Lati mais de me credicho, disse a me que desabiu Correio e quem se legalize low Legalize low, legalize low. Se pa ma fode, se pa la question Ma me é morto e mo pe na fa de la jam C'est pour ça que j'ai demandé C'est pour ça que j'ai demandé Mami, é moro e não vai ter nada de laxão. Se é por isso que já demanda. Se é por isso que já demanda. Para finalizar nosso primeiro programa, nada mais, nada menos que Carlinhos Brown, o rei do The Voice, em Amsterdã, num pocket show para a rainha da Holanda, Rainha Beatriz, em 2004. Estações, vidas comuns na lente do invisível, aonde os pingos vão é por destino ao chão. Quem vem retornará. Me dê a mão de sabão, de sabão, de sabão, de sabão. Thank you. feijão e deixe a missalá. De Shalom, Hare Krishna de Shalom, Hare Oxalá de Shalom. Vem Maria, vem aqui encher a vida de paz. Sobre a família o pão, livre os presos da prisão. Corre estradão, caminhão, córregos pro litoral. Escorre esta lenda canção, da margem pro marginal. Me dê a mão de sabão, de sabão, de sabão, de sabão. De violão. Me dê a mão de favo de feijão e deixe a missalá, na missalá de Shalom, na de Buda de Shalom, na de Oxalá de Shalom, Hare Krishna de Shalom. Pode colher da calma ao leste das manhãs. O mundo é puro e santo, igual teu rumulu. Me dê a mão de sabão, de sabão, de sabão, de sabão. De violão, viola, violão, viola, violão. Thank you so much. É, Carlinhos, é demais. E terminamos nosso primeiro programa, já pensando em alguns artistas para o próximo, Zé Cabaleiro, Titãs, Paralamas, Cássia Eller. Temos várias opções aí. Depois também vamos ter umas coisas dos anos 80, podia ter Lune, Now, Gueto, enfim. Temos repertório aqui para o próximo programa e contamos com a sua audiência. Aquele abraço, como já dizia o nosso grande mestre Gilberto Gil. Terminando por aqui, agradecendo Caco, Jéssica, o Condô, Gregório, Uli, todo mundo que tiver nessa vibe positiva que é esse lugar. Até já. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.